Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Boa noite, eu sou o Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas à emissão número 160 do Arranca Corações, o programa que, como já é hábito, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã. Para tema de abertura desta emissão, estivemos a escutar Luís Fernandes com Joana Gama, a escutar o tema Night Drive, retirado do registro Quest. Um registro editado em 2014, que resultou de uma comissão efetuada pelo Teatro Circo em Braga. Esta edição assenta quase na sua íntegra numa entrevista realizada a Luís Fernandes, músico bracarense que integra, entre outros projetos musicais, Peixe Avião, na guitarra e na eletrónica, e ainda The Astro Boy, na eletrónica. Ao longo desta emissão estarão em destaque alguns tópicos como o percurso musical do nosso convidado e o seu papel enquanto diretor de programação de Generation, espaço localizado em Braga. Aproveitamos também esta oportunidade de estar à conversa com Luís Fernandes para dar uma espreitadela, passo a expressão, ao cartaz do Festival Semibreve, que tem início já no próximo dia 30 e decorre até dia 1 de novembro. E importa ainda salientar que este festival conta com a participação de Luís Fernandes enquanto co-organizador. Ficaremos então já de seguida com a conversa efetuada com este músico bracarense. Luís Fernandes, em primeiro lugar, começaria por te agradecer a tua presença no Arranca Corações e iniciaria esta conversa pedindo-te que nos falasses sobre os projetos musicais em que atualmente te encontras envolvido, nomeadamente Peixe Avião, Palmer Eldris e The Astro Boy. Olá, tudo bem? Obrigado eu pelo convite para estar aqui no programa. Sim, de facto, encontro-me também associado a esta componente de músico, de criador musical, vá. Esses são alguns projetos que eu sou ligado, os Peixe Avião, enquanto inicialmente uma banda mais do universo da música pop, que se tem progressivamente distanciado um pouco da, pelo menos dos padrões mais clássicos ou expectáveis desse universo, e com o qual gravamos agora um disco novo, que será em fevereiro do próximo ano. E paralelamente aos Peixe Avião, tenho circulado mais nesse universo que é música eletrónica, ou música mais, digamos, exploratória ou marginal, com Astro Boy, que também começou por ser um projeto pessoal quase de aprendizagem própria do que é fazer música eletrónica. Surgiu de uma forma muito ingênua mesmo e muito centrada no processo de criar música eletrónica, e foi também progressivamente crescendo, acho eu, ficando mais maduro e mais com uma perspectiva autoral mais forte, até que, na verdade, agora entrará numa pausa e que dará início a um novo projeto com outro nome, que é uma continuação daquilo que eu fiz com Astro Boy. Depois também com Palmer Eldritch tenho trabalhado com o Miguel Pedro, que é um músico e amigo que admiro e com o qual me habituei a trabalhar. Também é um duo que teve uma abordagem um bocado, eu diria, estranha. Nunca foi nada muito assumido do ponto de vista comunicacional. Portanto, nós fizemos 3 EPs algo conceituais de seguida, que editamos de forma praticamente simultânea, e atuamos muito poucas vezes em parceria com o Pedro Maia, que é um artista visual, vídeo, que vive em Berlim, português. Portanto, optamos por ter uma presença quase críptica ou intermitente do ponto de vista público e comunicacional, e portanto é um projeto que é intermitente e que não é muito ativo. Também paralelamente a estes projetos tenho outros, como sabes, dos quais o Quest com a Joana Gama, e também tenho colaborado nos últimos anos com os La Resonance, os antigos Astonishing Urbana Fall, dos quais comecei a fazer parte a 100% nos últimos 2 anos, embora também uma banda que tenha uma atividade algo esporádica, não é uma banda que tenha uma atividade muito contínua. Portanto, sim, estas são as áreas nas quais, no que toca à música, à minha componente músico, nos quais trabalho mais. Estás mais focado, não é? Ultimamente. Também tenho trabalhado muito na área da composição de música para fins particulares, portanto, exposições, instalações, tenho feito algumas coisas interessantes, mas o grosso é estes projetos. Muito bem, falavas aqui do teu trabalho em conjunto com a Joana Gama, um trabalho de 2014, editado, salvo erro, pela Espuma. Este trabalho, intitulado Quest, ele, o próprio nome faz jus ao explorar de novas cartografias sonoras, porque uma vez há aqui uma relação um pouco inusitada, que é o piano com a eletrónica. O título foi claramente escolhido em relação... Aliás, teve dois motivos principais que levaram a escolher o título Quest. O primeiro foi, de facto, uma homenagem ao compositor, ao John Cage, que foi, curiosamente, o que motivou o facto de eu ter conhecido a Joana. Foi no contexto de um evento dedicado ao John Cage, no qual eu criei uma instalação sonora e ela tocou algumas peças do autor. Portanto, esse foi o ponto de ligação entre mim e a Joana. Daí nós temos também achado que seria uma boa ponte para este projeto, até porque o próprio Cage teve uma ligação forte ao piano e ao piano e à eletrónica, principalmente pela relação que ele tinha com o David Tudor, compunha para ele. Por sua vez, o Tudor trabalhou muito com a eletrónica ao longo da sua carreira, além de ser um excelente pianista. E, por último, como disseste bem, essa vertente do Quest, enquanto descoberta de algo... Enquanto demanda de atingir algo, exatamente, dos novos caminhos. Exatamente. Não que o caminho que cruza o piano eletrónico seja novo, não é. mas continua a ser algo que, quer a mim, quer a Joana, nos fascinava. E é novo na vossa relação artística. Na nossa relação era completamente novo, nunca nenhum de nós tinha trabalhado com eletrónica ou com piano, e foi um processo de descoberta, como o próprio nome indica. Portanto, este do Quest foi incontornável porque tinha esta multiplicidade de significados e de motivos. Daí a escolha. Muito bem. Voltando ainda aos dois projetos aqui referidos anteriormente, de Astro Boy e Palmer Elfridge, eu reporto-me a estes porque foi através deles que eu tomei conhecimento do trabalho, nomeadamente através da revista The Wire, que creio que em 2011, 2012, portanto, nos seus Wire Sampler, Wire Taper, editou dois temas. Na tua opinião, esta internacionalização, o facto de terem saído estes temas então prestigiada a revista, contribuiu de alguma forma, houve algum incentivo a nível internacional? Sentes que isso foi positivo ou foi um pouco irrelevante para o teu percurso no domínio da eletrónica? É assim, sendo eu uma pessoa que, em relação a essa publicação, a The Wire, tenho uma admiração enorme, em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal, foi extremamente gratificante isso ter acontecido. E foi também uma espécie de legitimação ao trabalho que, como tu sabes, pessoas como eu fazem, muitas vezes sem grande retorno, nem digo obviamente financeiro, mas são áreas artísticas em que o reconhecimento por vezes é complicado de atingir, porque não é uma matéria mainstream, muitas pessoas não estão cientes que esse trabalho acontece. Portanto, nesse aspecto foi muito motivador e encorajador. Por outro lado, em termos de resultados concretos, eu notei de facto uma maior exposição mediática naquela altura, recebi mais pessoas a querer comprar a minha música, a querer perguntar-me se eu queria tocar, e senti isso particularmente alguns anos depois, quando, aliás, o ano passado e há 10 anos atrás, em que toquei fora do país, e senti que um dos pontos que levou a esses convites foi também terem ouvido falar de mim no Wire Taper há 2 anos atrás, ou um ano e tal atrás. Portanto, de certa forma foi um facilitador, e mesmo que não tenha resultados concretos enormes logo à cabeça, eu sinto que é mais uma coisa que leva a que o teu processo seja credibilizado e que ganhe sustento. Portanto, não é, ninguém fica famoso de um dia para o outro por isso acontecer, é verdade, mas ajuda a criar um percurso e ajuda a que o teu trabalho seja legitimado, sem dúvida. E cria novas relações, não é? Nomeadamente como esta que estamos aqui a ter nesta conversa, que também surge fruto, obviamente, de outras condicionantes, mas também do facto de eu ter sido exposto ao teu som, à tua arte, através da própria Wire. Já valeu a pena, portanto. Pelo menos para mim valeu, certamente. Em 2007, salvo erro, editaste o teu primeiro registro, o teu primeiro álbum, através da Netlabel Test Tube. E, se não estou em erro, a Derrota da Engrenagem, que é assim que se intitula, também tem uma edição física através da Lovers and Lollipops. Na minha opinião, uma humilde opinião, o período áureo das Netlabels já passou, encontram-se um pouco atávicas, ou muitas das vezes já não estão operacionais. Na tua opinião, como vês o papel das Netlabels no decurso da década passada? Foram importantes? Serviram para a promoção, divulgação dos artistas, ou vieram apenas criar alguma dispersão por via de alguma desmesura no que concerne a critérios editoriais? Eu penso que as Netlabels, no período em que surgiram, foram fundamentais para uma série de autores que, tal como eu, faziam música menos adaptável ao formato editorial vigente na altura, e possibilitaram que esse tipo de artistas tivessem formas da sua música ser transmitida a mais gente. Convém notar que, nessa altura, eu penso que estamos a reportar entre 2000 e 2004, por aí. Sim. Ou talvez um pouco mais. Não havia o número de editoras independentes que há agora. Portanto, havia as editoras normais, mainstream, portanto, que editavam, ou melhor, claro que havia sempre editoras que editavam música experimental, sempre houve isso, mas de uma forma, se calhar, mais complicada de chegar a... Portanto, a única forma de veicular o nosso trabalho, dado que não havia editoras de nicho, CDR, etc., ou estavam a começar a aparecer, era pelas Netlabels, que basicamente não dependiam de um formato físico para poder editar trabalhos, daí também ditavam volumes enormes de trabalho. Exatamente. Porque às vezes também não era produtivo, porque era complicado emergir tanta quantidade de trabalhos publicados, mas eu penso que foram decisivas e, aliás, começaram a implementar um modelo que hoje em dia, com outro nome, mas vai existindo de uma forma mais massiva. Dando, por exemplo, Mãos Discos, edita discos online, é uma empresa grande, e muitos outros, tipo, artistas que fazem apenas edições de download. Portanto, eu penso que foram muito importantes, para mim pelo menos foram, e eu julgo e sinto que muitos artistas na altura editaram discos em Netlabels, e até Setúbal em particular era uma editora muito interessante. Hoje em dia são artistas que continuam a editar em editoras maiores ou em formatos mais, digamos, dignos, físicos. Sim, foi um fenómeno muito curioso dos Netlabels. Sim. Em 2011 e 2013, respectivamente, editaste The Chromium Fence em cassete, se não estou em erro, e Flow My Tears em CD, pela PAD, presumo que é assim que se pronuncia. Exatamente. Esta é uma editora cuja Gênesis assenta, diretamente em Peixe Avião. Como surge esta iniciativa de criarem uma própria editora? Qual é a lógica que preside à sua criação? Essa decisão foi, na altura, embora hoje em dia seja muito mais, digamos, mais comum, na altura foi uma decisão pouco comum. Na altura, os Peixe Avião era uma banda que era muito associada, ou movia-se muito no território da música pop, portanto era uma banda com muito airplay na rádio, que tocava em festivais de verão mais mainstream, etc. E, ora bem, o passo natural seria nós editarmos uma editora grande. Nós tínhamos uma editora já, tínhamos interesse numa editora grande, que era a Sony, mas começámos a percebermos que o facto de estarmos associados a uma editora grande iria levar-nos a perder controle sobre muitas coisas. Coisas sobre as quais nós não nos sentíamos muito à vontade em perder esse controle. Portanto, lembrámo-nos de criar uma estrutura própria, nossa, facilmente era um selo editorial que permitisse, por um lado, editar os nossos discos, os nossos trabalhos, e, dado que todos nós tínhamos, ou quase todos nós tínhamos, projetos paralelos na área da música, que pudesse ser uma casa que albergasse todos esses projetos. Portanto, pareceu-nos uma decisão extremamente lógica, apesar de na altura não ser muito comum, como eu disse. Havia poucas editoras independentes em Portugal, havia Lovers and Lollipops, havia pouco mais, a Meio Tomado talvez ainda existisse, já existisse. Portanto, sim, essa foi a principal decisão. Vimos ali uma forma de criar um núcleo forte de artistas que pudesse ter uma plataforma de edição, daí também o nome PAD enquanto plataforma. E esse foi o principal motivo. Ok, em que vocês assumissem o controle de todo o processo? Sim. Nós tínhamos designers no seio das bandas, tínhamos pessoas que trabalhavam profissionalmente com a edição de CDs, tínhamos muitos músicos de áreas diferentes. Portanto, achámos que fazia sentido, era verdade, é muita malta criativa que poderia ter a partir desse coletivo, e a verdade é que funcionou muito bem e tem funcionado muito bem. E agora estamos mais parados um pouco, até por questões que têm a ver com a vida pessoal e profissional de cada um de nós, que nenhum de nós vive a 100% da música. Portanto, temos os nossos trabalhos das 9 às 5, 9 às 6, como te deixo calcular. Portanto, o trabalho editorial é complicado, requer tempo. Nós criámos uma coisa relativamente grande, com muitos artistas, com muitas edições, e sentimos que era a altura de pôr um bocado de travão, parar um pouco para refletir e para perceber se tínhamos ou não capacidade de continuar a crescer dessa forma, ou se tínhamos que parar um pouco e tornar a coisa mais praticável. Sim. Falando ainda de Astro Boy, já aqui referiste que este, ou faço eu essa leitura, que este é um projeto defunto. Portanto, estás a abdicar deste projeto para que surja um outro, dando continuidade ao mesmo. Sim. Com um novo nome. É sempre complicado dizer defunto, é sempre muito forte. É um termo forte, claro. Basicamente, isso surgiu de uma necessidade que eu senti em mudar o nome. Eu sentia que o nome não estava satisfeito com ele, e queria, não é começar de novo, mas ter uma abordagem fresca à questão. E daí ter, o que aliás, em forma de parênteses, já se arrastava desde o The Chromium Fence. Eu não estava satisfeito com o nome, mas também nunca tinha encontrado nenhum com o qual me sentisse satisfeito para mudar. É sempre uma decisão complicada, esta de atribuir nomes às coisas. Até que, porque este ano eu tinha uma série de material novo para editar e surgiu um nome com o qual eu me senti mais confortável. Não é que exista uma grande diferença em termos musicais entre, okay. Portanto, basicamente, é uma como sempre foi, é uma evolução em relação àquilo que eu tinha feito antes. Não é um corte, é uma evolução. Portanto, surgiu sim a necessidade de, e agora com um nome apropriado, decidi mudar. Já podes revelar esse nome sim, apropriado? Sim, o nome será Landforms, que tem a ver também com o universo da geologia e da topografia, que eu associo muito também, ou crio analogias às texturas musicais que eu tento desenvolver, e senti-me confortável com ele. Fiz um pequeno crowdsourcing a pessoas próximas para perceber se achavam que funcionava e toda a gente foi bastante positiva em relação a isso. E agora estou a preparar, de facto, pelo menos uma edição para sair no início do próximo ano, embora tenho já outra pronta, não saiba bem como a vou pôr cá fora ainda. Mas sinto que vai ser uma oportunidade para reformular quer o universo gráfico associado ao projeto, quer a própria identidade do projeto. Criar, começar de novo é sempre bom nessa forma. Claro que se perde o historial, mas também não é nada que não se consiga recuperar. Okay. Portanto, há uma progressão, há um passar de testemunho, muda acima de tudo o nome, o conceito e a base sonora que é a eletrónica continua presente. Claro. Luís, para além de músico, tu também és programador, desenvolves esta atividade em Braga. Ora, esta cidade, no que concerne ao panorama musical dito independente, contempla, para mim pelo menos, uma certa aura lendária que reporta essencialmente aos anos de 1980 e 1990. Falo muito concretamente do marco que foi e ainda é a iniciativa À Sombra de Deus, uma compilação que conta com 4 edições, salvo erro, que também conta ainda com o apoio da autarquia, ou já contou em algumas iniciativas. Na tua opinião, existem alguns fatores endógenos que contribuam para a vitalidade musical em Braga? Eu penso que sim. Eu também acho que é uma tendência que se alarga a outras cidades, que se verificou em Braga nessa altura em particular. Ou seja, havia uma quase nula estimulação cultural, ou de políticas de estimulação cultural, para a população em geral. O que normalmente resulta, isto alarga-se, como eu disse, a outras cidades, quando há situações em que há tédio e há pouca oferta cultural, tende a puxar pelo lado mais, e vou usar uma palavra que não gosto muito, mas empreendedor, dos agentes e agentes criativos dessas mesmas zonas. Portanto, o que eu acho, e embora eu não tenha vivido essa fase, eu nasci nos anos 80, início, portanto, o que eu senti foi que as pessoas na altura sentiram necessidade de fazer e as bandas multiplicaram-se, muito poucas pessoas, mas divididas em muitas bandas, portanto é um fenómeno também que é transversal. Estamos a falar de cerca de, talvez, pouco mais de 10 músicos que criaram muitos projetos diferentes, entre os quais um em particular saltou cá para fora de uma forma efetiva, por uns mal morta, mas não só, e que basicamente criaram esse movimento a partir dessa nulidade, desse vazio que havia. Os anos 90, para mim, também mais uma vez numa perspectiva um pouco externa, porque eu estava, quando isso aconteceu, estava à parte, não é? era muito novo para refletir sobre isso, mas pareceu-me que o fenómeno abrandou, houve alguma estagnação, apareceram algumas bandas interessantes também. Na altura lembro que o Zero Amarelo apareceu nessa altura, na altura eram frescos também, mas não muito mais apareceu. Até que no início de 2000 a coisa foi... houve um período de estagnação que, principalmente nessa altura, talvez eu diria entre 97 e 2003, uma coisa, um vazio, digo eu. Em 2004 houve um novo À Sombra de Deus que já revelava que havia mais atividade e houve mais bandas, e penso que atualmente estamos num período fértil. E eu digo isto porque, para além daqueles velhos suspeitos, dos quais eu me incluo agora, não é? Sinto que há uma franja de público jovem, de jovens como o Zermo, por exemplo, que tem feito pegar um bocado nessa postura do It Yourself dos anos 80. Sim. Criaram estruturas próprias, lançaram discos, CDRs, netlabels, à escala deles. Agora não é netlabels, são bandcamps, não é? Sim. E estão a fazer coisas acontecer. Isso é uma banda muito apreciada aqui no Arranca Corações, que já passaram por cá diversas vezes, pois. Têm a oportunidade. Eles têm um trabalho muito interessante. Portanto, eu acho que esta nova geração começa a ter também querer fazer e criatividade numa dose certa. Portanto, eu sinto que a cidade está a pulsar nesse sentido. E eu agora sinto que isso se deve não propriamente a uma falta de estimulação cultural, porque hoje em dia acho que é difícil de acontecer, pelo menos havendo internet, há sempre estimulação cultural, o que nos anos 80 não existia. Portanto, mas mesmo a nível da oferta cultural, isso já tem evoluído, e claro, tenho que puxar um bocado a brasa à minha sardinha, porque tenho trabalhado um bocado nessa área nos últimos anos, mas sinto que as referências hoje em dia são mais fáceis de fruir e de vivenciar. Daí, eu sentir que é uma época que poderá... que é já... interessante e que poderá ser ainda mais interessante daqui a uns anos, quando tudo isto começar a materializar-se. Para já são microfenómenos, mas eu penso que dentro de 2 ou 3 anos mais bandas e miúdos como os Ermo começarão a aparecer, com mais força, com mais maturidade, e Braga vai voltar a ter uma cena musical interessante. Uhum. Quem estiver atento à oferta cultural que existe na cidade de Braga atualmente já reparou na excelência da programação proporcionada pelo Generation, sendo que é obviamente aqui que também fazes programação musical. Existe algum segredo que presida a excelência da programação existente neste espaço? Eu tenho notado pessoalmente que tens conjugado uma estratégia de colocar bandas bracarenses, nomeadamente o Zermo, a fazer o trabalho de casa, e depois outras iniciativas em que trazem outros músicos reputados a nível internacional. Qual é que é o motivo, qual é que é a forma? Existe alguma metodologia adotado? Sim, existe uma estratégia, aliás, que eu acho bem clara no que toca a isso. Nós não é um elemento unificador do ponto de vista conceptual ou estético. Portanto, eu não programo só aquele tipo de abordagem ou outro. Portanto, nesse aspecto, tanto pode ter um bom concerto folk, por exemplo, vamos ter a Jéssica Prate na próxima segunda-feira, que é uma autora interessantíssima, que trabalha com canções, e temos no fim de semana a seguir o semi-breve com artistas de vanguarda na área da música eletrónica, como tivemos anteriormente um projeto português que tu tiveste a de ver, os Batida, que se movem quase num circuito mainstream e com ligação à música africana. Portanto, eu penso que o denominador comum, e pode estar um bocado o segredo para funcionar bem, é a qualidade e o cuidado estético de uma forma geral, e nesse aspecto nós somos muito cuidadosos, só programamos artistas nos quais acreditamos e nos quais vemos qualidade. Portanto, aí sim há uma estratégia. Depois há aquela, também um pouco por necessidade, nós programamos em complementaridade ao Teatro Circo, que é uma estrutura maior, que tem que chegar a mais público daquele que nós chegamos, e portanto nós acaba por ser uma coisa boa para nós, porque permite-nos trabalhar nas margens, como nós mais gostamos. Não que nós programemos só música difícil ou música experimental, nós programemos artistas mais, digamos, de domínio público, com amplo mediatismo, mas também nos dá margem para trabalhar coisas mais de nicho, como por exemplo, nós agora trabalhamos muito também o conceito de exposições e instalações, a última é da Ana Carvalho e do Phil Niblock. Seria muito difícil programar algo deste género se não tivéssemos essa missão de expor o que é a arte contemporânea, neste caso na área da música e das artes digitais, novos mídia, intermídia, ou como queiramos chamar. Mas criamos este guarda-chuva, não é? Que nos permite ter uma programação bastante personalizada, e que eu acredito que está a funcionar muito bem, tem corrido muito bem até agora, pelo menos. Sim. Focar-nos-íamos agora, se concordares, no semi-breve, realmente uma iniciativa única, atrevo-me até a dizer, de alguma forma, pelo menos no norte de Portugal, no norte do país. Podes-nos traçar a génese deste festival? Quantas edições é que já existiram e como é que ele começou a germinar na vossa cabeça enquanto organizadores? O semi-breve vai agora para a quinta edição. decorre no dia 30 e 31 de outubro e 1 de novembro. E tudo começou em 2011, após um convite. Na altura, Braga preparava-se para ser capital europeia da juventude, em 2012, portanto. E sentiram necessidade de criar um evento feito de raiz em Braga. Inicialmente até eles queriam algo bastante diferente, uma espécie de South by Southwest com bandas rock pela cidade toda, e endereçaram um convite ao Miguel Pedro, ao António Rafael, que por sua vez me convidaram a mim também para integrar esse grupo. E muito rapidamente percebemos que aquilo que, e também indo encontrar aquilo que nós gostávamos do ponto de vista pessoal, aquilo que fazia falta não só no Norte, mas em Portugal, era um festival de música eletrónica de alto nível, que trabalhasse artistas do topo internacional. Portanto, identificámos uma lacuna em oferta cultural cá em Portugal, e, na verdade, foi extremamente fácil conseguir que isto funcionasse. Sabíamos que era necessário ter uma marca visual forte, um cuidado estético muito grande, quer na escolha dos artistas, quer na forma como os apresentávamos. Sabíamos que o Teatro Circo era uma sala que iria potenciar o festival, porque, para além de ser uma sala excelente visualmente, tem condições técnicas únicas. Portanto, tudo se conjugava para que a coisa funcionasse bem. Aquilo que nós não controlávamos era a adesão do público. Portanto, é por vezes arriscado fazer um festival deste género, ainda por cima numa cidade como Braga, que não é um centro urbano. Portanto, aí julgou, residiu logo a primeira grande surpresa do Semibreve, que foi no primeiro ano termos tido uma adesão de público muito grande, uma cobertura mediática muito forte, publicações como, por exemplo, a do Wire, que referiste há pouco, estiveram no festival e ajudaram a amplificar um bocado este fenómeno. E depois, basicamente, foi, até os dias de hoje, foi um gerir da situação, foi um crescimento contido e calculado, que não queríamos dar um passo maior do que nós poderíamos dar. Portanto, crescemos aos poucos, aumentamos o número de concertos, o número de espaços, o número de instalações, até aos dias de hoje. Nunca optamos por ter headliners nem grandes estrelas, mas sim um cartaz equilibrado, muito, muito coeso. Portanto, é interessante reparar que cada publicação destaca artistas diferentes, o que significa que, de facto, cada enfoque encontra diferentes pontos de interesse no cartaz, o que é ótimo para nós. E temos sentido que a marca Semibreve já passa, já é reconhecida não só no país, mas um pouco lá fora também. Temos tido muita procura internacional e tudo culminou este ano num evento que nos está a surpreender imenso, porque esgotou já há 2 meses, o que, para o que está, o que estamos a falar, que é música do foro mais experimental, é fantástico. Estamos a caminhar para ter um dia esgotado no Teatro Circo, estamos a falar de 800 lugares, que é soberbo. E temos tido procura de um bocado de todo lado, de Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Polónia, temos vendas para todos esses lugares. As pessoas procuram o Semibreve também pela música, mas também pelo contexto especial em que ele decorre. Lá está os locais, o Generation, o Teatro Circo, a cidade, a parte turística, e criamos um festival que tem que ser bem gerido no futuro, para não cair, lá está, nesse crescimento exacerbado que o pode ferir, não é? Mas que tem margem para se afirmar ainda cada vez mais e sedimentar a sua posição no panorama internacional. Muito bem. Quase já dar então a entrada na reta final desta nossa conversa, e a te pedir que nos fizesses um périplo pelo cartaz deste ano, portanto, salientando alguns nomes que estão aí contemplados e, eventualmente, se assim for oportuno, quais os motivos mais imediatos ou não que presidiram à sua seleção? Eu teria que começar por destacar dois projetos que foram encomendados por nós. Primeiro, o Hans Joachim Rodelius, que é fundador do Skluser e uma das lendas da música eletrónica alemã, que faz 82 anos este ano, irá fazer um concerto com convidados portugueses. Selecionamos um leque de 10 músicos e artistas visuais que apresentamos ao próprio artista, dos quais ele escolheu 4 para trabalhar com, e irão fazer um concerto especial numa sexta-feira, dia 30, no Teatro Circo. Portanto, será um momento muito marcante, espero eu. Pelo menos para nós é simbólico ver uma pessoa como o Rodelius trabalhar com músicos portugueses e criar algo de raiz para o festival. Por outro lado, encomendamos também um trabalho especial em parceria com o Generation, e aqui eu assumo esta complicada posição por estarmos dois locais. Um convite ao Itzig, que é um artista aqui de Tanapan, que se move muito na área da música de dança, não estritamente clássica na sua definição, mas numa forma muito, muito pessoal e personalizada, que irá ficar uma semana no Generation a criar um espetáculo novo que será apresentado também no dia 30, curiosamente, no Generation. Portanto, estes são aqueles dois concertos mais especiais para nós, porque são encomendas. Depois, como eu disse há pouco, é complicado salientar um outro artista, porque nós apostamos num cartaz muito coeso, mas será incontornável referir, por exemplo, os Doppler Effect, que se estreiam em Portugal. Eles são sucedâneos dos Drexia, que foram um dos grandes projetos inovadores do techno, e que agora, em forma de Doppler Effect, conseguem ser mais abrangentes, no sentido em que fazem música que não é destinada exclusivamente à pista de dança e é adequada a um formato de auditório, como se é no Teatro Circo. Ou artistas, por exemplo, como o Ultimaker, que é incontornável, um dos grandes artistas da música eletrónica contemporânea, e não só da música eletrónica, da música em geral. Também, por exemplo, o Oran Anbarsi, outro nome incontornável, colabora com a nata dos músicos experimentais a nível internacional, desde o Jim O'Rourke até a Fenez, portanto, ele é uma figura incontornável. Teremos artistas mais poderia dizer, recentes, mas mais que estão a dar agora nas vistas, como a Clara Lewis, por exemplo, o André Gonçalves, português, que tem feito um trabalho excelente, o Vessel. Teremos uma performance audiovisual interessante, ou muito interessante, do Takami Nakamoto, com um baterista chamado Sebastián Benoit. Teremos também um conjunto de instalações, como eu referi há pouco, da Ana Carvalho e do Phil Nibble, que estará integrada no cartaz, mas também do Vitor Joaquim, vários trabalhos oriundos de universidades nacionais, que também nos têm acompanhado desde o início do festival, e que eu tenho reparado que a qualidade dos trabalhos tem subido de uma forma significativa. Portanto, temos também o Powell, que atualmente está a dar muito nas vistas mediaticamente por causa da polémica com o Steve Albini, que quase todas as pessoas devem estar a par neste momento, que estará no Generation também no sábado, dia 31. Portanto, acho que há mais que múltiplos pontos de interesse no cartaz para as pessoas, para motivar a visita das pessoas. Muito bem, Luís, só uma última questão. Na tua qualidade de programador musical, tens certamente que fazer muito trabalho de casa, muita pesquisa. Há algum nome neste momento que esteja a ser alguma descoberta em particular para ti? Há alguma banda, algum artista que estejas a explorar? Eu tenho, por acaso, eu tenho fases em que não descubro música nova e que são às vezes bastante longas. Não descubro também um bocado por preguiça ou por estar demasiado focado noutras coisas, mas depois há alturas em que de repente tudo acontece e descubro um monte de artistas novos que me deixam entusiasmado. E este, por acaso, é um dos esses períodos. Eu tenho ouvido bastante um disco de duas compositoras mulheres, uma chamada Cristina Vanzo, que edita na Cranky, e uma chamada Olivia Block, que ambas no domínio da música eletrónica, embora ambas com abordagens muito distintas, interessantíssimas. Fora do domínio eletrónica, tenho ouvido bastante o último disco da Julia Alter, que é soberbo do ponto de vista do que é tratar a canção do ponto de vista quase orquestral. E também tenho gostado muito dos novos trabalhos do Stefano Mali, que também, curiosamente, trabalhos para ensembles mais alargados, orquestra e voz. Portanto, acho que estamos numa altura em que há muita música entusiasmante a ser feita um pouco por todo o mundo, e são tempos bons de se viver nesse sentido. Muito bem. Luís, pela minha parte, resta-me agradecer o facto de teres aceito este convite. Foi uma honra estar aqui contigo à conversa e despeço-me até uma próxima oportunidade para uma nova conversa aqui no Arranca Corações. Muito obrigado, e o prazer foi todo meu. Obrigado. Também quero aqui deixar já uma nota aos meus caros ouvintes, pedindo de certa forma desculpa pelas buzinadelas que permeiam aqui esta conversa, mas sendo esta uma conversa registada num local público, obviamente estamos sujeitos às condições que não controlamos. Muito obrigado. E E eis que regressamos aos estúdios da Rádio NFM para agora dar continuidade à nossa emissão e ficaremos já de seguida então na companhia de Luís Fernandes, nomeadamente através do seu alter ego musical de Astro Boy, para escutarmos dois temas. O primeiro intitula-se Eu Consigo Desligá-lo e o segundo Resto Eu Porquê. Estes dois títulos integram o álbum intitulado A Derrota da Engrenagem, editado em 2007 pela netlabel Test Tube e ainda como edição física através de Lovers and Lollipops. Ficaremos então já de seguida na companhia de The Astro Boy. tempo ainda nesta emissão do Arranca Corações para escutarmos mais um tema. Vamos ficar na companhia então de Palmer Eldritch para escutar a música intitulada Bubble Chamber. Este é um tema que integra a compilação À Sombra de Deus, volume 4, editado em 2012, e, obviamente, Palmer Eldritch também é um projeto que conta com a participação do nosso convidado esta noite, Luís Fernandes.